comunidades quilombolas. E atendimento médico a pessoas que engolem drogas para driblar segurança em aeroportos gera altos custos ao SUS. Com mudanças, o programa Voa Brasil finalmente será lançado na próxima semana, após uma sequência de adiamentos. A versão enxuta vai oferecer, nesta primeira fase, passagens aéreas de até R$200 apenas para aposentados. Inicialmente, era para estar incluso também alunos de baixa renda do programa Universidade para Todos, mas esse grupo ficará para uma segunda fase, que não tem previsão de lançamento. Cerca de 5 milhões de passagens aéreas devem ser disponibilizadas no primeiro ano aos aposentados do INSS que não tenham viajado de avião nos últimos 12 meses. Segundo integrantes do governo, será criado um site para o programa, que deve ser acessado por meio do cadastro do gov.br. Segundo dados do Censo 2022, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no Brasil a população quilombola soma mais de 1.300.000 pessoas. Em 2022, o grupo era formado por mais de 7.600 comunidades em 25 unidades da federação. O Censo 2022 foi o primeiro que coletou dados específicos de pessoas quilombolas, que são descendentes de agrupamentos que resistiram à escravidão. Para classificar uma pessoa como quilombola, o IBGE levou em consideração informações como a autoidentificação dos questionados, não importando a cor de pele declarada. As comunidades também foram informadas pelos próprios integrantes. E em São Paulo, a polícia prendeu 5 pessoas que tentaram embarcar para a Europa com cocaína escondida no corpo, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Entre os detidos estavam mulheres que ingeriram cápsulas contendo quase 1 quilo de droga, bem como outras que carregavam 9 quilos da substância numa faixa fixada no corpo. Em casos como este, em que os suspeitos são flagrados com drogas no estômago, eles são encaminhados ao hospital para que a substância seja retirada do organismo. De janeiro a junho deste ano, mais de 90 pessoas foram presas no Aeroporto Internacional de São Paulo praticando esse tipo de crime. A média é de 15 flagrantes a cada mês. Os procedimentos realizados para preservar a vida desses suspeitos têm um alto custo de tempo e dinheiro ao sistema de saúde público. O delegado-chefe do aeroporto de Guarulhos, Denis Cali, falou a Record sobre o tema. A Polícia Federal, assim que identifica uma mula do tráfico, e principalmente quando ela ingere essa cápsula, imediatamente tomamos todas as providências até para preservar a vida dessa mula. Um rompimento, um vazamento de uma cápsula dessa de droga pode ocorrer a morte instantânea. Você ouviu mais um boletim informativo na Rede Aleluia. Brasil, notícias. Rede Aleluia. Família, força e fé. Momento Saúde. Joy Suplementos. Opa, Vanderlei Moraes aqui, é um Momento Saúde direto ao ponto. A gente fala muito, né, de saúde física, saúde mental. Como que o magnésio quelato pode ajudar as pessoas no dia a dia? Ô Manolo, explica pra gente. Olha só, o magnésio ele ajuda na nutrição do corpo, Vanderlei. Ele é o que dá liga para as vitaminas, para os sais minerais. Ele evita, por exemplo, cãibra, espasmos musculares. Ele vai cuidar da saúde do coração, ele previne doenças cardiovasculares, limpando veia, artéria. E além do mais, Vanderlei, ó, ansiedade, estresse, cansaço, fadiga. Você dorme bem à noite e tem energia durante o dia, Vanderlei. Uma pessoa que tem diabetes, tem pressão alta, pode usar o magnésio? Deve usar o magnésio, ele ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue. Ele não tem efeito colateral, não tem contraindicação. Qualquer pessoa pode usar, Vanderlei. Qualquer pessoa. Significa que ele é um mineral da vida e eu quero saber da promoção se realmente é acessível. É muito acessível, qualquer pessoa pode comprar. Você vai ligar agora, eu vou mandar para você o Seca Barriga de presente, massageador, e só começa a pagar só no dia 1º de setembro. Você usa primeiro, não precisa ter dinheiro, não precisa ter cartão. Eu entrego em casa, em qualquer lugar do Brasil, Vanderlei. Gente, olha a facilidade. Ouviu aí? Você tá ouvindo? Para o que você tá fazendo, dá uma ligadinha. Você usa primeiro, dá para fazer no carnezinho, começa a pagar só em setembro e ainda ganha presentes. É o 0800 580 2900. 0800 580-2900. 0800-580-2900. Esse suplemento é registrado pela Secretaria de Saúde. Consulte seu médico antes de tomar qualquer medicamento. Rede Aleluia. Família, força e fé. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 19 de julho de 2024. Vamos ao destaque do dia. Estímulo à indústria. Embraer vai receber financiamento de 4 bilhões e 500 milhões de reais do BNDES. Banco Público vai apoiar a empresa brasileira produtora de aviões para exportação de 32 jatos comerciais. E presidente Lula ressalta que o investimento retorna em empregos de qualidade no Brasil. Porque quando a gente financia a exportação brasileira, a gente está financiando emprego, a gente está financiando salário, a gente está financiando acúmulo de conhecimento tecnológico. E mais investimentos no eixo de ligação entre os dois maiores polos produtores do país. Rodovias Presidente Dutra e Rio Santos, que ligam Rio de Janeiro e São Paulo, vão receber investimentos de mais de 15 bilhões de reais. Obras vão beneficiar 34 municípios e tem potencial para gerar 40 mil empregos. E mais, vamos falar de apoio aos gaúchos. Nosso entrevistado do dia será o ministro da Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta. Ele vai detalhar como estão sendo investidos os mais de 94 bilhões de reais que já foram destinados pelo governo federal ao estado. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse a rede nacional de rádio.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta. Desde que as enchentes e alagamentos devastaram o estado do Rio Grande do Sul em maio e junho deste ano, o governo federal vem oferecendo apoio para que o estado possa ser reconstruído. Já foram liberados diretamente para a população, por exemplo, benefícios como o saque calamidade do FGTS, o pagamento de 2 salários mínimos para os trabalhadores de empresas diretamente atingidas e o auxílio reconstrução, no valor de R$ 5.100 por família. O pagamento da dívida do estado foi suspenso e linhas de crédito foram desenvolvidas especialmente para atender os empresários gaúchos. Hoje nós conversamos por telefone com o ministro da Secretaria Extraordinária para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, para saber como está a execução desses e de outros programas de assistência ao estado. Oi, ministro, boa noite, o senhor nos ouve? Boa noite, prazer em poder conversar com vocês diretamente aqui do Rio Grande do Sul. Ministro, quase 95 bilhões de reais já foram destinados pelo governo federal ao Rio Grande do Sul. Queria que o senhor começasse, então, dizendo para a gente quais são as ações que estão contidas nesse orçamento. Presidente Lula, desde o início desse triste episódio que atingiu o Rio Grande do Sul, a maior catástrofe climática da história do Brasil, determinou uma prioridade em todas as áreas do governo, o apoio ao estado do Rio Grande do Sul. Portanto, há um conjunto de iniciativas que envolvem a reconstrução das estradas, o apoio na área da saúde, da educação, mas muitos programas também que são programas de transferência direta de recursos para as famílias e para a manutenção dos empregos e apoio às empresas do estado do Rio Grande do Sul, tanto na cidade como no interior. Hoje, nós ultrapassamos a 350 mil famílias que já receberam o auxílio reconstrução. Esse recurso de R$ 5.100, que foi criado pelo governo federal para apoiar aquelas famílias que tiveram as suas casas atingidas pela enchente. E com esse recurso, podem comprar móveis, eletrodomésticos, para recomeçar, um kit para recomeçar, é o apoio do recomeço. Nós também temos linhas de crédito altamente subsidiadas pelo governo federal para apoio às micro e pequenas empresas. No dia de hoje, foi disponibilizado um subsídio de mais de R$1 bilhão, que somado a outros recursos já autorizados pelo presidente Lula, chegarão a R$5 bilhões de apoio às pequenas empresas do programa chamado Pronamp Solidário, onde o governo assume 40% do valor financiado. Portanto, se uma empresa faz um financiamento de 100 mil, ela sai do banco devendo 60, e esses 60 mil tem 2 anos de carência, 36 meses para pagar com juros zero. Portanto, é um recurso muito subsidiado e nós queremos atender até 50 mil empresas com Pronamp Solidário. Temos também uma linha do Pronaf, chamado Pronaf Reconstrução, com R$3 bilhões já disponibilizado para os pequenos e médios agricultores do estado do Rio Grande do Sul. E temos uma linha do BNDES com recursos do Fundo Social do Pré-Sal de R$15 bilhões, tanto para capital de giro, para compra de máquinas e equipamentos e para reconstrução de danos civis, com até 10 anos para pagar, com 2 anos de carência. São linhas de crédito altamente subsidiadas pelo governo federal e que demonstram na prática o nosso compromisso com o estado do Rio Grande do Sul, com a manutenção dos empregos e com o apoio à atividade econômica do estado do Rio Grande do Sul. Perfeito, ministro. Inclusive, ontem o senhor falava com empresários e prefeitos do estado sobre o desafio de vencer as burocracias que impedem esse dinheiro liberado em Brasília de chegar aí na ponta. Um exemplo são as restrições de crédito para empresários que já renegociaram suas dívidas no passado. Há um esforço no seu ministério, em parceria com bancos públicos federais, de romper essa barreira, não é, ministro? O que é que pode ser feito nesse sentido? O presidente Lula determinou como uma prioridade que a gente possa flexibilizar tudo aquilo que for possível no sentido de dar agilidade para que esse recurso chegue com rapidez até as famílias, até as empresas, até os agricultores e agricultoras. É preciso que o recurso chegue no tempo necessário. E por isso que nós temos conseguido avançar em flexibilizar análise de crédito. Existia uma regra, né, de que uma empresa, um agricultor, uma agricultora, que em um determinado momento renegociou com desconto uma dívida com o banco, ele ficava impedido de fazer novas contratações. Isso estava impossibilitando que muitas empresas e muitos agricultores pudessem acessar essas linhas de crédito criadas pelo governo. E nós conseguimos, junto com os bancos públicos, BNDES, Banco do Brasil, Caixa Federal, rever esse tipo de restrição. Além disso, temos conseguido avançar também um ponto de vista da velocidade da análise dos projetos, especialmente na área da reconstrução. Já temos mais de 80% dos planos de trabalho apresentados pelas prefeituras aprovados. São mais de 900 planos de trabalho aprovados no Ministério da Integração Nacional. Isso envolve recursos da ordem de R$1 bilhão. E esses planos têm sido analisados com extrema rapidez. Né? Em alguns casos, recursos do Ministério da Integração são autorizados e pagos em menos de 48 horas. Tudo isso dentro desse esforço do governo federal, através da orientação do presidente Lula, de garantir o recurso, mas mais do que isso, que o recurso seja agilizado e com rapidez possa chegar das pessoas que mais precisam, na hora que elas mais precisam. Pois é, ministro. Inclusive, o estado do Rio Grande do Sul também está sendo atendido com o perdão de juros e a suspensão do pagamento da dívida dele, né? Isso também significa apoio lá na ponta para a população. Quanto representa esse perdão de juros e suspensão do pagamento da dívida nos cofres do governo do estado para serem aplicados na reconstrução? O governo do Rio Grande do Sul, assim como outros estados, enfrenta essa situação histórica do endividamento. E isso faz com que um recurso significativo das receitas do Estado, todos os meses, sejam drenados para o pagamento de parcelas dessa dívida. O governo federal suspendeu o pagamento da dívida do Rio Grande do Sul por 36 meses. Isso possibilita uma folga no caixa do governo do Estado na ordem de R$280 milhões por mês. Serão cerca de R$11 bilhões que o Estado não precisará pagar E esse recurso será utilizado num fundo de reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul. Além disso, o presidente Lula determinou, e o ministro Fernando Haddad viabilizou, que durante esse período não vai incidir o juro da dívida sobre o capital. Isto vai significar também uma redução de 12 bilhões de reais no montante da dívida ao longo desses 36 meses. Portanto, as medidas do governo federal para apoio do Rio Grande do Sul no que diz respeito à dívida do Estado representarão 23 bilhões de reais a menos que o Estado do Rio Grande do Sul terá que pagar da dívida, e esse recurso, todo ele, poderá ser utilizado num plano de reconstrução. Portanto, o governo federal abre mão desse recurso, mas, ao mesmo tempo, sabe que esse recurso deve ser utilizado no processo de reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul. Perfeito. Ministro, nós temos ainda mais um minuto. A gente quer saber agora sobre a situação da saúde. Como é que o governo federal tem colaborado para a saúde dos gaúchos? São mais de 1.200 leitos novos criados pelo Ministério da Saúde para apoio emergencial, especialmente nas regiões mais atingidas. Só no Hospital Conceição, Grupo Hospitalar Conceição, que é um hospital público em Porto Alegre e que atende a região metropolitana, foram mais de 120 novos leitos. E ontem, a ministra Anísia anunciou um recurso extra na ordem de 143 milhões para a rede de hospitais filantrópicos e Santa Casa do Estado do Rio Grande do Sul. Uma medida emergencial extremamente importante de apoio a esses hospitais que, durante a pandemia, tiveram um papel fundamental no atendimento à nossa população. Muito bem, nós conversamos com o ministro Paulo Pimenta, da Secretaria Extraordinária para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul. Ministro, muito obrigada pela sua entrevista à Voz do Brasil. Muito obrigado pelo carinho, pelo apoio, pela solidariedade. Em nome do povo gaúcho, eu agradeço a todo o povo brasileiro ligado conosco nesse momento. Dois jatos comerciais brasileiros serão exportados num contrato de 4 bilhões e 500 milhões de reais. Os aviões da Embraer serão financiados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. O presidente Lula participou do anúncio hoje em São José dos Campos, São Paulo. A fabricante de aviões brasileira Embraer vai receber investimentos para fomentar a produção de alta tecnologia no Brasil. O financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, é para a exportação de 32 jatos comerciais E-175 para a empresa American Airlines, a maior companhia aérea do mundo. A parceria entre o BNDES e a Embraer já resultou em 1.300 aeronaves exportadas desde 1997. Francisco Gomes Neto, presidente da empresa, destacou que a indústria impacta diretamente o mercado de trabalho no país. São aviões projetados por engenheiros brasileiros, aviões produzidos no Brasil por milhares de técnicos e operários super talentosos. E a cada emprego direto na Embraer, outros 9 empregos indiretos são gerados, movimentando um setor que emprega mais de 160 mil trabalhadores no Brasil. O contrato, no valor de 4 bilhões e 500 milhões de reais, é feito por meio de linha de crédito direto do BNDES para comercialização de bens nacionais destinados à exportação. O presidente do banco, Aloísio Mercadante, falou sobre a relação do BNDES com a Embraer. 40% de todas as exportações da Embraer foram financiadas pelo BNDES. Não é qualquer coisa ter um banco público. Nós nascemos quase juntos. Somos sócios da Embraer, nós temos ações da Embraer. O presidente Lula afirmou que o governo federal vai continuar investindo em exportações e no crescimento da indústria brasileira. Vamos continuar financiando as exportações brasileiras, porque quando a gente financia a exportação brasileira, a gente está financiando emprego, a gente está financiando salário, a gente está financiando acúmulo de conhecimento tecnológico e a gente está exportando inteligência. O plano de investimentos em inovação da Embraer para o período 2023-2027, conta com 650 milhões de reais, sendo 500 milhões do BNDES. A empresa é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. De São José dos Campos, em São Paulo, Luciana Colares de Holanda. E mais cedo, em São Paulo, o presidente Lula participou do anúncio de investimentos em rodovias. A Via Dutra e a Rio Santos vão receber mais de 10 bilhões de reais do BNDES num projeto que vai melhorar o tráfego no maior corredor logístico do Brasil. As obras têm potencial de gerar 40 mil empregos. As rodovias Presidente Dutra e Rio Santos, que atravessam São Paulo e Rio de Janeiro, vão receber 15 bilhões e 500 milhões de reais em investimentos. Desse montante, 10 bilhões e 750 milhões de reais serão do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. O projeto tem potencial de gerar 40 mil empregos durante a implantação e de mais de 3 mil postos de trabalho após a conclusão. Serão 34 municípios conectados nos dois estados, que são os maiores polos econômicos do país, com 60 milhões de pessoas que respondem por 41% do PIB do Brasil. Os investimentos serão feitos por meio de debêntures incentivadas, títulos que permitem às empresas captar recursos no mercado para financiar projetos de infraestrutura. Os investidores contam com isenção ou redução de imposto de renda sobre os lucros obtidos. A sustentabilidade é uma prioridade nas obras das rodovias, como explica o ministro dos Transportes, Renan Filho. Obras sustentáveis, porque não estamos suprimindo vegetação. Só em viadutos serão 24 viadutos construídos por esse contrato na Serra das Araras para não suprimir a vegetação da Mata Atlântica naquela região e garantir sustentabilidade ambiental. Os investimentos prevêm a expansão de 40% na capacidade das rodovias, com a criação de 780 quilômetros de novas faixas. Destaque para a nova subida da Serra das Araras, no Rio de Janeiro, com 4 faixas e a readequação da atual pista de subida para funcionar como descida. Já na região da Grande São Paulo, parte dos investimentos será direcionada para continuidade da adequação de trechos de alto fluxo, como o que dá acesso ao aeroporto de Guarulhos. Reportagem Lorena Pacheco. E ainda em São Paulo, o presidente Lula participou de um encontro com movimentos sociais. Lula conversou e ouviu as reivindicações de representantes de trabalhadores, estudantes, pequenos agricultores, indígenas, mulheres, entre outros. A repórter Vanessa Casalino acompanha o evento e traz detalhes ao vivo. Boa noite, Vanessa. Oi, Luciano. Boa noite a você, para a Mariana, para todos os ouvintes da Voz do Brasil. Na verdade, essa reunião continua acontecendo aqui em São Paulo. O presidente Lula ainda está reunido com esses setores, movimentos sociais, como vocês disseram. Essa reunião acontece aqui no Armazém do Campo, que fica aqui na região central da cidade. É um ponto de venda de produtos agrícolas que vende assentamentos da reforma agrária. O presidente Lula está recebendo representantes de 30 movimentos sociais. Ao todo, são 60 pessoas e o presidente faz uma escuta. Ele está ouvindo todos esses representantes. São movimentos sociais, sindicatos, movimento estudantil. Então, por exemplo, estão aqui Frente Povo Sem Medo, Frente Brasil Popular, Movimento do Sem Terra, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e também estudantes. A ideia é ouvir esses movimentos, receber reivindicações e eles também fazem uma avaliação sobre o andamento do governo. É uma troca, né? O presidente Lula chegou aqui ao lado de ministros, estava ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e também do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo. Agora há uma expectativa aqui de que autoridades, tanto do Executivo quanto representantes desses movimentos, falem com a imprensa. A gente vai ver agora se essas falas vão acontecer. Volto com você. Obrigada, Vanessa Casalino, que segue, então, acompanhando essa reunião do presidente Lula com movimentos sociais. Obrigada, Vanessa, pelas informações ao vivo na Voz do Brasil. Na próxima quarta-feira, um dos principais objetivos da presidência brasileira no G20 será pré-lançado, a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. O G20 é o grupo que reúne as maiores economias do mundo, incluindo a União Europeia e a União Africana. Já a aliança proposta pelo Brasil quer estabelecer um mecanismo entre os países ricos para mobilizar recursos financeiros e conhecimento no combate à desigualdade e erradicação da pobreza. Com o Brasil na presidência do G20, grupo com as maiores economias do mundo, a construção da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza pode sair do papel. O tema é uma das prioridades da próxima reunião ministerial do G20, que vai acontecer no Rio de Janeiro entre os dias 22 e 24 de julho. Segundo o relatório da ONU, no mundo todo são 735 milhões de pessoas passando fome e mais de 2 bilhões em situação de insegurança alimentar, que é a falta de acesso regular e permanente a alimentos de qualidade e quantidade suficiente para uma vida saudável. Durante evento da ONU nos Estados Unidos, integrantes do governo brasileiro apresentaram a proposta de criação da aliança. Entre as medidas, recursos e ações para mover a segurança alimentar, aumento de renda e o enfrentamento das desigualdades. Para o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, o objetivo é reduzir a fome até 2030. E garantir que tenhamos também, a partir de novembro, da cúpula dos países, a garantia de uma governança para que se tenha o acompanhamento, o monitoramento e chegarmos realmente em 2030 com uma forte redução da fome e da pobreza no mundo. Desde que assumiu a presidência do grupo, uma força-tarefa do governo federal trabalha na proposta de uma união global que será analisada pelos membros durante reunião ministerial no Rio de Janeiro. A expectativa é que a aliança seja lançada em novembro no Brasil durante a cúpula de líderes do G20. O secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Itamaraty, embaixador Maurício Lírio, destaca os principais objetivos da presidência brasileira no G20. Primeiro, os objetivos principais da presidência brasileira, aqueles três objetivos que são da redução da desigualdade, da fome e da pobreza, a questão da mobilização para o combate à mudança do clima e também para as transições energéticas, e a terceira é a questão da governança global, a reforma da governança global. Em relação a esses três objetivos, nós temos avançado. Durante a presidência do G20, o Brasil conseguiu acordo para que documentos de consenso sejam aprovados nas reuniões ministeriais do grupo. Reportagem Pablo Mudim. Brasil contra fake. Circulam novamente na internet mensagens falsas, distorcendo fatos e causando confusão sobre a reforma tributária. Desta vez estão alegando que a reforma tributária vai prejudicar o mercado imobiliário, afetando inclusive o valor do ITBI, o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Esse é o tema do Brasil contra fake de hoje. Não é verdade que a reforma tributária vá aumentar o ITBI, imposto cobrado sobre transações imobiliárias. A alíquota do imposto, de competência municipal, é definida pelas prefeituras, mediante votação entre os vereadores de cada cidade. O que o PLP 108 de 2024, proposta que integra a regulamentação da reforma tributária, traz é uma definição do momento de recolhimento do imposto, dificultando a sonegação fiscal que impacta os cofres dos municípios. Camila Cavalcante, diretora de programa da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, explica que a reforma será positiva para o setor imobiliário. Gente, não vai ter aumento de ITBI por causa da reforma tributária. As informações que estão circulando sobre isso são falsas. Na venda de imóveis de pessoa física para outra pessoa física, não vai ter incidência dos tributos criados pela reforma tributária. Sobre a venda dos imóveis por empresas para as pessoas. Aí a reforma trouxe uma novidade, que é o redutor social, que é um desconto de R$100 mil que vai ser aplicado sobre o valor do imóvel. Isso vai fazer com que os imóveis populares, né, destinados à baixa renda, eles tenham até uma redução na tributação. Já em relação aos imóveis de alto padrão, mesmo para esses, a tendência é de que não haja aumento, porque a reforma vai proporcionar ganhos de produtividade para o setor. No caso de imobiliárias e outras empresas dedicadas à compra e venda de imóveis, a tributação incidirá com a alíquota reduzida de 15,9% e apenas sobre a diferença do preço de venda e de aquisição de imóveis. Além disso, a reforma tributária traz para o setor de construção e incorporação a possibilidade de recuperação de créditos sobre os insumos e as despesas administrativas. Na hora de se informar, procure fontes confiáveis. Reportagem Marcos Lacerda. Para mais informações, acesse gov.br/Brasil contra fake. O apagão cibernético global ocorrido nesta madrugada não prejudicou o controle de tráfego aéreo no Brasil. Segundo o Ministério de Portos e Aeroportos, houve impacto nos sistemas de check-in de algumas companhias aéreas, que resultou em alguns atrasos pontuais em voos. O Ministério das Comunicações informou que o apagão não afetou serviços de telecomunicações, como telefonia e internet. O apagão foi provocado por uma falha de software de uma empresa norte-americana que fornece sistemas de segurança cibernética para governos e empresas de todo o mundo. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana. Boa noite para você, até segunda. Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Presidente do STF mantém processo de privatização da Sabesp. Para o STJ, comprovante de especialidade médica só pode ser exigido na posse em cargo público. Justiça Federal considera que CNH digital pode ser usada como documento de identificação em etapa de concurso. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. Ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, rejeita pedido do Partido dos Trabalhadores para suspender o processo de privatização da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp. A venda da estatal deve ser concluída na segunda-feira, dia 22. Michele Chiapa. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, considerou que não estão preenchidos os requisitos que justificam uma decisão provisória e urgente durante o regime de plantão do recesso de julho. Barroso explicou que as supostas irregularidades alegadas no processo dependeriam da produção de provas, o que não é possível na via processual utilizada pelo PT. Além disso, o presidente do STF também considerou que há risco de dano reverso em suspender o processo de privatização da Sabesp, que se encontra em etapa final. O relator da ação é o ministro Cristiano Zanin, a quem cabe a reanálise do caso após o recesso. Candidata de concurso público só precisa comprovar especialidade médica no momento da posse. Esse é um entendimento do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa. Uma candidata ao cargo de médica da aeronáutica foi impedida de participar do curso de formação porque no momento da matrícula ainda estava concluindo a especialização exigida no edital. O TRF2 reformou a sentença para denegar o mandado de segurança da candidata. Já a segunda turma do STJ deu provimento ao recurso especial dela, avaliando que o edital violou o entendimento do tribunal, segundo o qual o diploma ou a prova de habilitação para exercício do cargo só podem ser cobrados no ato da posse. O relator foi o ministro Teodoro Silva Santos. Tribunal Superior do Trabalho mantém condenação de donos de embarcação por morte de pescador em naufrágio. A decisão foi baseada em laudos e no fato de que o barco estava acima do limite de pessoas. Larissa de Paula. O naufrágio foi em 2013 na costa de Santa Catarina. 5 pescadores morreram. O filho de um deles pediu indenização por dano moral e pensão mensal. A empresa foi condenada a pagar R$200 mil, mas pediu a anulação da sentença. O Tribunal Superior do Trabalho negou o pedido por entender que a absolvição do mestre da embarcação não afasta a responsabilidade trabalhista do risco da atividade de pesca em alto mar. Convenções partidárias para as eleições municipais deste ano podem ser realizadas a partir de amanhã. Partidos e federações têm até 5 de agosto para oficializar a escolha dos candidatos. Sofia Dorta. Durante as convenções, serão escolhidas candidatas e candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. É também nesse período que os partidos e federações deliberam a formação de coligações para as eleições municipais. O registro de candidatura dos escolhidos vai até o dia 15 de agosto. Além das convenções, também se inicia amanhã o prazo para candidatas, candidatos e partidos políticos enviarem à Justiça Eleitoral os dados sobre os recursos financeiros recebidos para o financiamento de campanha eleitoral. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, atendeu ao pedido de um candidato e validou o uso da Carteira Nacional de Habilitação Digital como documento de identificação pessoal em etapa de concurso público para escrivão da Polícia Federal. De acordo com o processo, o candidato foi eliminado do certame por ter apresentado a CNH digital como documento de identificação na realização do teste de aptidão física. A banca organizadora argumentou que foi informado no edital que a CNH digital não seria aceita como documento de identidade. Mas, ao analisar o caso, a quinta turma do tribunal destacou que a legislação estabelece que a CNH em formato físico ou digital equivale a documento de identidade em todo o território nacional. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet. Acesse rádio e tvjustiça.jus.br e ouça ao vivo pelo TuneIn. Acesse tunin.com ou baixe o aplicativo no seu celular. Uma boa noite. Bom fim de semana e até segunda-feira. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Pacheco agradece Fachin por mais prazo na análise da desoneração da folha de pagamento. Espiridion Amin vê exagero na condenação de vândalo que quebrou relógio de Dom João VI. Senado aprova a criação da Frente Parlamentar Católica Apostólica Romana. Boa noite. O Supremo Tribunal Federal, por decisão do ministro Edson Fachin, atendeu o pedido do Senado e da Advocacia Geral da União e prorrogou até 11 de setembro o prazo para que o Congresso Nacional e o Poder Executivo busquem uma solução consensual sobre a desoneração da folha de pagamento. Mais detalhes na reportagem de Pedro Pincer. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou até 11 de setembro a suspensão do processo que trata da desoneração de impostos sobre a folha de pagamento de 17 setores da economia e de determinados municípios até 2027. O pedido de prorrogação foi feito pelo Senado e pela Advocacia Geral da União, que pretendem usar o prazo para encerrar as negociações entre o governo federal e os parlamentares e chegar a um acordo envolvendo a compensação financeira da União pela desoneração dos setores. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou o adiamento da votação da proposta sobre a compensação das perdas. Gostaria de louvar a decisão do ministro Luiz Edson Fachin, que de modo sensível e compreendendo as circunstâncias da importância dessa composição entre legislativo e executivo, conferiu esse maior prazo para que esse consenso possa ser definitivamente estabelecido. No dia 25 de abril, o ministro Cristiano Zanin, relator do processo, concedeu uma liminar para suspender a desoneração de impostos sobre a folha de pagamento. O ministro entendeu que a aprovação da desoneração pelo Congresso não indicou o impacto financeiro nas contas públicas. No